Panorama Agrícola para 29 de janeiro de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo para você, nesta terça-feira de lua cheia, o Panorama Agrícola de 29 de janeiro. O ditado de hoje é: filho criado, trabalho dobrado. No programa de hoje você confere especial sobre a situação da maricultura aqui em Santa Catarina. Uma dica que pode mudar o seu dia. Uma dica para os pais: fiquem atentos aos seus filhos na praia ou na piscina, no rio ou na lagoa. Crianças devem ter supervisão e utilizar boias. É hora das notícias. Os agricultores de Uruçanga e região, no sul do estado, estão colhendo este ano 500 toneladas de uva Goethe, que conquistou em 2012 o registro da indicação de procedência, IP, dos vales da uva Goethe, a primeira indicação geográfica do estado de Santa Catarina. A indicação de procedência foi concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e o seu uso é regulamentado por um conselho regulador local. Esse conselho atualmente é dirigido pelo enólogo da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, EPAGRE, Estevam Arcari, e pelo produtor Davidson Baldin. Segundo Estevam Arcari, enólogo da EPAGRE e diretor desse conselho regulador, a vitivinicultura no sul do estado não tem o peso econômico de outras regiões, mas ocupa mais de 300 hectares, 40 dos quais da variedade Goethe. O fato de ter conseguido a primeira indicação de procedência de Santa Catarina e uma das primeiras do setor vinícola brasileiro comprovam que para um produtor obter reconhecimento não precisa ter grande expressão econômica, basta ter identidade cultural, manter a tradição de produzir com qualidade e principalmente boa vontade dos produtores e agentes públicos. Campo Demonstrativo Alfa, CDA 2013, de 4 a 7 de fevereiro em Linha Tomazelli e Chapecó, tem novidades na área agrícola. Nos estandes de forrageiras são três áreas em destaque. No primeiro espaço vão ser apresentados os resultados obtidos com pastagens de inverno de 2012, relacionando-os com a dieta de vacas de alto potencial produtivo. Num segundo estande, a agricultura de precisão em pastagem será destaque. E num terceiro estande, serão abordados assuntos relacionados à silagem, incluindo a escolha de híbridos para a silagem de milho e sorgo, técnicas para a condução de uma lavoura de alta produção e os processos importantes para a conservação do produto, mantendo a qualidade até chegar ao consumo animal. Campo Demonstrativo Alfa, em Chapecó, na semana que vem. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Na região da Grande Florianópolis, aproximadamente 500 famílias vivem da maricultura, cultivando ostras, moluscos e também vieiras. Qual a situação da maricultura depois de demandas e acordos judiciais? Quem explica é André Luiz Tortato Novaes, engenheiro agrônomo do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento da Aquicultura e da Pesca da EPAGRE. Foi publicada uma liminar pela Justiça Federal de Santa Catarina, proibindo o cultivo de moluscos na região compreendida entre os municípios de Palhoça e Governador Celso Ramos. Essa região é responsável por 93% da produção estadual de ostras, 73% da produção de mexilhões e 24% da produção de vieiras. E envolve atualmente cerca de 500 famílias de maricultores. Com essa liminar publicada pela Justiça Federal, o cultivo estava proibido. E o que levou a publicação dessa liminar foi anexar um pedido do Ministério Público Federal, que juntou a uma ação que foi negada no passado pela juíza federal, esse fato do vazamento de óleo que houve na região da Tapera. Então, o juiz federal, Marcelo Kraz entendeu que havia riscos de impactos ambientais por parte da atividade de maricultura. Só que houve uma audiência com o juiz, com o promotor do Ministério Público Federal, o promotor Eduardo Barragan Ceroa da Mota, que foi quem entrou com a ação civil pública. Todas as partes envolvidas, as instituições que têm algum tipo de relação com a maricultura, com o processo de regularização da maricultura, estiveram presentes nessa audiência pública, e lá prevaleceu o bom senso. Foi possível mostrar tanto para o promotor Eduardo Barragan quanto para o juiz federal Marcelo Kraz, que todos os estudos que foram realizados e os atos administrativos também realizados pelas instituições responsáveis aí pela regularização da atividade de maricultura, seguiram o que estava previsto na legislação relacionada a esse assunto. Havia, na realidade, desinformação. Foi possível apresentar lá para o juiz federal e para o promotor público federal todas as ações que foram desenvolvidas, um histórico de ações, toda a problemática envolvendo a regularização da maricultura, toda a importância econômica e social que essa atividade tem na região, e também mostrar para eles e para as demais instituições presentes todas as ações que a EPAGRE, através da Secretaria de Estado da Agricultura e o Ministério da Pesca, tem já orçadas, aprovadas para os próximos 3 anos, buscando aí a total regularização dos maricultores que hoje exercem atividade, o ordenamento dessas fazendas marinhas no mar, assim a compatibilização com toda a legislação ambiental e de patrimônio da União existente, e de organizar toda a atividade nesse intervalo de tempo. Então, foi feito um acordo entre o Ministério Público Federal, a Justiça Federal e as instituições presentes de algumas ações que deverão ser realizadas daqui para frente, buscando assim conduzir a atividade da forma mais correta possível, de forma menos impactante e com clareza, assim, com o compartilhamento de todas as informações pelas diferentes instituições que têm algum tipo de atribuição com o controle da atividade de maricultura, do uso do ambiente costeiro. E isso foi assim, um ganho muito importante para o setor. Também esse fato, embora tenha sido chocante para os maricultores, é uma demonstração de que a atividade daqui para frente vai estar passando por mudanças significativas. Os maricultores terão acesso a áreas, terão acesso a vários direitos, mas também terão que cumprir várias obrigações por estarem utilizando águas da União para a prática de uma atividade produtiva. André Novaes, no caso da região da Tapera, o cultivo ali continua proibitivo? Sim, ali na região da Tapera, que envolve 35 fazendas marinhas, a extração dos produtos da maricultura e também dos berbigões da reserva extrativista do Pirajubaé continua embargada pela Fátima. Por quê? Porque ainda depende da chegada dos resultados de análises em amostras que foram colhidas na região após o vazamento daquele óleo. Essas amostras foram colhidas nas áreas de cultivo, foram encaminhadas à Universidade de São Paulo, que possui uma equipe, um laboratório especializado nesse tipo de análise, com expertise nesse assunto. E, com base nos resultados dessas amostras, será tomada alguma decisão em relação a esses produtores. Se for constatado qualquer tipo de contaminação nos animais cultivados naquela região, essa produção deverá ser recolhida, os produtores indenizados, mas de forma alguma esse produto será levado ao mercado, por oferecer risco à saúde da população. Aliás, esse é um cuidado que está cada vez maior na atividade de maricultura com relação à qualidade dos produtos dos moluscos bivalves produzidos em Santa Catarina, buscando cada vez transmitir mais segurança ao consumidor com relação ao que ele está utilizando na sua alimentação. E, por enquanto, não há indícios de contaminação na área. Só essas amostras, esses laudos dessas análises é que poderão dizer se houve ou não contaminação. Se não houver contaminação, a área será liberada para cultivo e a atividade volta a ser desenvolvida como antes. Embora eu acredito que serão realizados, mesmo liberando atividade, será feito um acompanhamento por um período de tempo mais prolongado para verificar assim os verdadeiros efeitos desse derramamento de óleo naquela região ali. Você ouviu entrevista com André Novaes, engenheiro agrônomo do SEDAP, sobre a maricultura em Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.